que os irmãos já chegaram. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Na batida, eu quero ver agora sim. All the people in the house, get up and sing. Hey, hey, hey. Torcida do Remo tá aí, ó. Só quem é do Remo joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, bora, maninho. Vem, vem na pressão. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar, olha de ladrão. Ela vem pro crocodilo pra pegar, pra pegar, pra pegar, pra pegar, pra pegar, pra pegar de ladrão. Família Rock Soul, janara, janara. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu quero ver a galera e doidar. Eu quero ver a galera e doidar. E doida, e doida, e doida, e doida. Para mil grau, para mil grau, para mil grau, para mil grau, para mil grau, para mil grau, para mil grau. Bota a mãozinha em cima, assim, ó. Augusto Filho, da baladinha do Jurunas. Olha, sua esposa tá lá, tá na área. E a galera da Mova Long curte assim, ó. Gordinho tá tocando é referência. Como é que é? Aqui no Croco só rola whisky de 100 conto, papai. Santorini. Ganhei, foi, ganhei, foi, ganhei, foi, ganhei. Ah, você conhece. Minha amiga Jéssica Lenny. Bora, meu parceiro Marquinho. E aí, Potter. O empresário é Carlos Rodrigo do Parque. E aí, meu parceiro Valdinho, fechando a semana. E a amiga Panelinha também já tá na área. Agora o Astro Leão, só na manha, quero botar daquele jeitinho. Júnior Santorini na produção, por essa. Ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar, ela quer o seu gostar. Ela tá no crocodilo, vestida de supreme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, vai treme. Essa você só vê aqui, ó. E o meu parceiro Iago do Gol Pressão já falou. É referência e pressão, então bota pressão. Vai, vai, vai. sai, sai, sai da frente que os gordos tão tocando, é o número um. Tchau! Bondinho. E aí, Kid do Globo, um abraço do Dino Bressão. E nosso amigo Mamute do Cineral. Bora Bismarck e você. O meu pastor Alexandre das Passagens. O meu amigo Alan da GDS. E aí, Alan, Fábio do Comércio, meu parceiro Perito. Bora, Perito. E a galera, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Bora, vai, vai, vai, tchau. Fala meu parceiro, Bruno da CB, você, o Patrick Canelada também tá na área. O Bora lá ou acontece, olha o caqueado no gingado, balançado de dedinho, vai botando na pressão. Rodrigo do RP, o homem que comanda o RP Lanche já tá aqui, ó. E aí, Serginho Camisa? Patrocinador do Gordo Dinho. Fala meu parceiro João do Gelo, segura aí, ó. Primeiro ponto. Ele e sua esposa Dani. E o meu parceiro Marquinho, o homem que comanda a mini torre. Bora meus pegadores da TF, segura aí, ó. Deixa na batida, na batida, na batida. Bora de dedinho, vai botando na pressão. Bota na pressão, bota na pressão, vai. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho. E os empresários da César, meu parceiro doidinho também já na área. E aí, pingadinha tribulado, segura aí, garoto. Nosso amigo Luiz da Xerox, ele meu parceiro Picadinha Tribulado, e aí Xande Sem Freio, e o meu parceiro Ronaldão da TF, e aí Playboy, é galera da Terra Firme invadindo o Point assim, ó. Nosso amigo empresário Dentinho, na companhia do meu parceiro Maílson da família Roxon e a dona Surama. E olha só, Dinho, hoje é aniversário dele. O playboy da favela tá no berço hoje. E daqui a pouco vai rolar os parabéns pra ele. E aí, Cristian Brito, parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe. Saúde, felicidade, muitos anos de vida. O Otário Abraão também já por aqui, ó. Um abraço a você. E meu parceiro, parceiro Sapinho, ele também já tá no som que ele dá valor. E aí, Sapinho? Crocodilo Prime. E o meu parceiro, Thiago Dormido, o rei do camarote, ele já tá na hora, bora, Thiago. E meu parceiro, Paturi. E aí, Paturi? Thiago Machado também tá na área. E aí, Sérgio Leone, você, o Robert dos Fugitivos. Meu amigo Binho da Sky tá na área. E aí, bicha, Thiago, segura, Thiago! Deixo você louca de vontade pra transar. E aí, porta, hein? Olha o cara de safado. Tudo aqui? Bandido, é que hoje à noite eu tô... Olha a empresária Carla, você, o Adriano do Parque também tá na área, segura! Hoje vai ter putaria. E o meu parceiro Valdinho dos Caixa Baixa, ele também já tá aqui no animal! O animal do Pará! Nosso amigo Marlon, o homem da pastelaria do mar. Amigo Vitor do Lava Jato. E aí, Alberto Martins. O gosto, Leão, disso eu não gostei, não adianta isso. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. É doido, é 3-0, pô. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Vamos pra fora, vamos pra fora. E aí, Marlon, lá do Riacho? Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o gigante croco primeiro. Agora, vai! Tu já sabe qual é. O gordo e o Dinho é pressão o tempo inteiro. Vamos lá pro croco. E aí, Jacinho? Que tá tudo bom. Como é que é? Como é que é? Bigode infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhou. Olha o Jacinho, ó. Vem com o gordo e o Dinho. Senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Alô, fiel, boi da fita! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho. Alô, Dentinho? E as novinhas me adoram. Gostou dessa música? Do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, você vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piro. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar loucão. E aí, Cristian Brito? Do beijo. E essa aqui é dele, ó. Ele vai ficar doidão. Ele vai ficar loucão. Hoje eu vou pro rolê. Hoje é tudo por conta dele. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar. Minha casa não. Hoje eu vou beber. O garçom manicão bateu a boa hoje. Quero voltar. Na minha casa não. Na minha casa. E aí, meus humildes da pedreira também. Fortíssimo Júnior da Pedreira! Fortíssimo Júnior da Pedreira! Ele! Da companhia também! Leonardo os Humildes! Zezinho Paraíso e você, o Lobo, GNV! Pra toda a galera aqui, meu Lobo! Hoje eu vou pro rolê! Ei, ei, ei, tá na área, tá na área! Lobo e Jennifer, o casal animal! Sendo o Alisson! Hoje eu vou virar, agora vai, agora vai! Pra cima! Hoje eu vou virar, o meu parceiro Alder Gaia! Ele e a sua esposa! A retaguarda só na manha! O pato do pastel do pato, o melhor pastel! Da pedreta também comigo, um abraço! Nosso amigo Isaías do Pudo Pressão! Desde ontem curtindo o Groco, obrigado Isaías! Meu parceiro Fagner sem miséria. Ei, e aí, Fagner? Ei, ei, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não. Henrique Coutinho. Na minha casa não. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou parar lá no corpo. Esse bagulho doido. Senta pro chefinho do jeitinho que ele. E nosso amigo Paulo Lima. Lume da Petrobras. E aí, Fagner da sem miséria. Você também segura. Carreira solo hoje. Pode crer. E aí, passarinho, família, pressão! Pressão! E meu parceiro Marquinhos da Copedoga! Explode o bagulho! O Joel do Gelo, toda a galera da mini torre por ali, ó! Um abraço do Dinho! Dinho! O nosso amigo Wallace Sec, seja bem-vindo, Wallace! Hoje eu vou parar lá no corpo, esse bagulho doido! Senta pro chefinho do jeitinho que ele amigo Jajá da Fiel Superângora. E aí, Jajá? Abraço pra você, meu irmão. Essa aqui eu quero oferecer pros meus amigos Marquinho e o nosso parceiro Jó do G. É um prazer imenso estar recebendo hoje esse cara que é parceiro do Gordudinho. Obrigado, Joel. Tamo junto, moleque. Essa queda é mini torre. Machucou o coração. Não tem perdão. Dinho. Eu desisto de você. Eu desisto de nós dois. Não adianta ficar deixando pra depois. Admita que por mim o seu amor. E aí, Malu? Acabou. Parabéns pra você, Malu. Impactante mini torre. Sessão, tocando no 12. E meu parceiro Marcelo Luiz, que já aqui no Comando de Mal, o cara que é responsável aqui pelo Ponte Show. E já parabeniza você pelo trabalho bem desenvolvido aqui no Ponte, meu amigo Marcelo. E ele já tá na área. Bora pra cima, bora que a pressão tá no ar. Quem tá tocando é o Gordinho. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Então vamos lá! Serginho Gambista. E aí, sabinhos humildes. Bora, Bator Abrão. Tá todo mundo aqui, ó. Toma pressão, vai. A referência já tá no ar. A referência. E aí, Davi Cadeirante. Já tá no ar. Já estamos no ar, garoto. No ar. Pra cima, pra cima. Pra cima. Pega, meu animal. Vai endoidar o bagulho. E o nosso amigo Felipe Cadeirante também tá na área. Vai endoidar o bagulho. Bora, Diego Caçador. Vai endoidar o bagulho. Diego GDS. Vai. E o meu parceiro, a carequinha, showman. O bagulho vai endoidar o bagulho. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra você. Mas ela quer o seu. É o melô do Robertson. Ela quer o seu, você. Ela quer o seu, você. A jogada na minha cara. Eu vou ter que levar. A jogada na. Segura aí, ó. Eu vou ter que levar. DJ Lohan que tá tocando. Barudinho Leonardo Oliveira. E o meu parceiro Mochila. Deu um assalto. Bora, mascote. Deu um assalto foda. Mais valioso que ouro. Mais valioso. Como é que é? Da nossa tropa. Da 57 de sorte. Da nossa tropa. E meu parceiro Lourinho também. Da família Pitch da Cabanagem. Ele e sua esposa Natália. Eles já estão aqui do lado direito. Sempre aqui dando moral pro Gordo e pro Dinho. Crocodilo Prime. E aí, Lourinho. Bora, Natália. Pra cima. Se você, se você, se você, se você, na batida, na batida. Como é que é? Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Mas ela quer dar pra batida, mas ela quer dar pra batida. Mas ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada. Porra nenhuma. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma. Nenhuma, tchá, nenhuma, tchá, nenhuma, vai, nenhuma, vai, nenhuma, dois, três. E a Lange desce. Olha o Bruno da CB desde quinta-feira no ar, moleque. Bora, Lange, você também. Eu vou deixar você partir. E o quê? Passando já já da Fiel Supremo. Ele já tá na área, bora já já. O Andrezinho da PR, bora Andrezinho. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Frente a frente, Guarimar. E com a equipe, ficha, ficha, 28. E meu parceiro César, do churrasco do César. Eu vou recomeçar. E meu parceiro Landô, deixa também por aqui, ó. É a galera. E com a equipe, chupa mais vendo. Agora vai pegar. Ricardão Lobo Mar. Também já tá aqui comigo. Corre, Ricardão! O nosso amigo vereador Lulu. Ele, meu amigo Muralha. O Orelha, é. Ele é Elba Quaresma. Alô, Orelha! E Viane Batidão. O nosso amigo Daniel Almeida. E o incrível Nana. Bora, Luílo! O Bob, o Maico da CB, o Elton Smith, e Coracinho, bora Patrick. Os caras doidos só querem as bandidas. E o meu parceiro Igor Neves, olha o chute certo no telão aí. Paga na hora. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. O chute certo que é o paga da hora. Ponta pra bandida, ponta pra... Segura aí, ó. Ponta pra bandida, ponta pra bandida, ponta pra bandida, ponta pra bandida, ponta pra bandida. Aponta pra safada que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Aponta pra safada. Começou o rock doido, começou o rock doido, começou o rock doido, rock doido, rock doido, começou o rock doido, rock doido, rock doido. Hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje é rock doido. E aí, Paturi? Hoje é rock doido, hoje é rock doido. Já vai! Eu já te falei e vou te falar de novo. Sabe aonde eu tô? Eu tô curtindo aqui no croco. Hoje eu tô no croco e vai rolar um quebra. Nossa, amiga Elu. Elu, Cleide Curuçá. Abraço pra vocês aí, obrigado sempre pela moral. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua. Alberto Martins! E agora, Alberto! Vou te explicar! E aí, Pisa Almeida! O nome dela é Jennifer! E o nosso amigo Edgar Mofre! Ele já falou! O crocodilo é o som do meu coração! O nome dela é Jennifer! Ui! O meu parceiro Wallace! O Bruninho Fantasminha! Toda a galera Fantasminha por ali só na manhã! Olha a Jéssica Lin, a mulher dos cocos. O DJ mulher, não para. Dinho do Suto, fazendo você dançar. Pega o Coringa. São produções. Mas ela veio me xingando, enchendo o saque, perguntando quem é essa perua aí. Agora me deu medo. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua. É, moleque. Eu tô fazendo aqui. Mas peraí. O carnaval tá chegando. Ele mesmo. E ele já tá com a fantasia dele pronta, ó. Exatamente. O nome dela é. Joga a mãozinha! Recebendo aqui no Comando Animal o nosso amigo Pato, o homem que comanda o pastel do Pato da Pedreira. Segura aí, Pato! E esse aí é o número 1 da Pedreira. Segura, moleque! Abraço, meu amigo Lourinho, também que tá por ali com a sua esposa Natália. Obrigado, meu amigo Paulo dos Danadinhos. Vocês são a razão do sucesso do animal. Já que tá seguro na batida, eu vou logo aproveitar e chamar ele. Meu amigo DJ Rafinha, é o Rafinha, o homem que faz as paradas na mini torre. Ele mesmo. Eu digo sempre que o sucesso do Crocodilo, a gente só tem a agradecer a Deus e a todas as pessoas que acompanham a gente desde quinta-feira. Quinta, sexta, sábado e hoje domingo aqui, a gente fechando a semana com chave de ouro. E já começa quarta-feira que vem. Quarta-feira estaremos aqui na quarta do Ponte, a quarta da referência. Quinta-feira a gente vai pro Caribe. Sexta-feira a gente volta aqui pro Ponte. E sábado estaremos no Abacatão lá em Ananindeua. Todo mundo já convidado. Domingo é Florentina. Alô, Juruna, estamos chegando. E eu tô recebendo aqui meu amigo Rafinha. Ele que vai dar um toque pra galera que hoje veio curtir aqui. Seja sempre bem-vindo. Você sabe, você conhece a história do Gordinho. Vamos lá pro show! Beleza? Quero agradecer a oportunidade do seu amigo Gordinho, pressão aí, tá bom? Por sempre dar espaço aí pra galera da Minitons, pegadores, nosso patrocinador, Geraldo Gelo e Claro, o subiu pro monte, Marquinhos ligou pra Herdóquia. Tá por ali também o meu parceiro Patrick, DJ Renatinho, toda a família que faz parte aí da nossa coletiva dos pegadores. E o detalhe, gente, sábado a gente vai invadir o Acará, viu? Sábado tem 22 pegadores diretamente do Acará. E no domingo chega na TF, no cantinho da Selvade, e vai ser daquele jeito. Banda. E é sempre nome da Clínica Odontológica Pop Dentes. Olha Pop Dentes no telão aí, ó. Tem sempre uma perto de você. Olha Pop Dentes aí, ó. Eu quero te entregar meu coração. Sentir a emoção de meu amigo passarinho. E o fortíssimo. O homem da Petrobras. Esqueci o nome desse desgraçado, mano. Amigo Paulo Lima. O homem que manda e desmanda a Petrobras. De mim, a sonar, olha quem tá ali, o Alisson louco por show. O nosso amigo Luíno também. A nossa gigante Jefferson já por ali, ó. Na ressaca do seu aniversário. E aí, meu parceiro Bruno da CB. Tá na área. Jorge do Barreiro, você da Nárnia. E aí, Jorge? Olha o camarote. Meu amigo Fábio do Comércio. E aí, Fábio? Um abraço do dia. Tira a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. Vamos lá, galera, agora sim, só no cac, vai. Sucate, sucate, sucate, sucate, sucate, sucate, sucate, sucate, sucate, sucate. Aí, mexicano, fala aí. Que é bonita, Marina, rei da motivação. Espera, eu tenho muita pressão, porque eu não queria repetir. A galera gosta assim, ó, vai. E no nosso telão, a R.A. Boutique. Isso que diz, amor. E a marca Duke Golden. É a marca que veste e patrocina o Gordinho. Olha a Duke Golden no telão aí, ó. E agora, como é que é? Segura! Inventei uma dança, inventei uma dança. Nosso parceiro não tem chulo, acontece. Inventei uma dança muito. Ele também já tá na área, ó. E a cabeça aí. E vem dar um abraço aqui nos irmãos. Bora lá, ô, Brasília. Bora, Biela. E o meu parceiro Drone do Barreiro já falou. Mais uma semana fechada com sucesso. E aí, dona Erika? Bora botar pra arrepiar! Agora eu quero ver! E deixa na batida, na batida, na batida! Deixa na batida, na batida, na batida! E é sempre em nome da Boutique Multimarcas! E a abelhinha mais famosa do Brasil tá no telão aí, ó! Olha a abelhinha no telão! Olha a abelhinha no telão! Vai, vai, vai! Joga o anzol! Puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel, bora Boninho, bota na pressão, a galera vem dançando, então toma pressão, toma, toma, toma, já! Diego Caçador também, muda aqui, ó. Bora, Diego. E aí, Fabinho Ferrari, agora sim, ó. Tchau. Se você tivesse tempo pra mim, diga para onde não pode. E olha só. Quero que você... Um abraço aqui também, meu grande amigo Bruno Verdelho. Ele que tá desde cedo curtindo o Gordinho. Obrigado, Verdelho. Coração, por favor, me liga, amor. Eu quero que você me diga. Como é que é, vai? Se me ama, se me quer. Daniel Almeida, volta. Incrível Nanas, tô com saudade. Eles estão aqui, ó. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Mandamos pra... Pode mandar, pode mandar. Eu só quero morrer. Agora vai! Eu quero ter você aqui, amor. Sentindo o gosto do teu beijo. Teu corpo encostando no... E meu parceiro Helder Gaia. E ele é sua esposa, Camila Gomes. E aí, Jaque Almeida. E aí? É doido, é? Vai, vai, vai no batidão. Eu quero ouvir a galera cantar, cantar, cantar. Bora, Boninho, bora, Boninho. Casa de carne, juro nas carnes no telão. Bora, Netinho, bora, Fabrício. É a casa de carne mais top do Jurunas. Olha o Jurunas carne no telão aí, ó. DJ Sayag chegou agora. Bora, Sayag. Os empresários da Ceasa, mano. O Picadinho de um lado e o Dojinho do outro. Agora me deu medo. O japonês do Barreiro é a referência da Cidade Nova. Thiago Bocão, o Thiago Tormento, o Murilo Reis, o Bob, o Maico da CB, o Edson Smith de Coraci e o Patrick Canelada. Essa é a parada da mistura, funk com batidão. Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar. Já tá tudo combinado e a galera aqui não para. Agora. Ela tá a fim de conhecer. Vem ver. Tuba dela só ela beber. E o nosso amigo Leonan viu o WhatsApp. Faz o chifrinho, amor. E aí, Leonan? Eu vou pro meu ar. Melhoras, moleque. Tuba dela só ela beber. Quem diz Fábio, Rafael, Josias, faz o chifrinho do amor que eu te levo pro meu ar. O nosso amigo fortíssimo Júnior da Pedreira. Na mina, mas não há de... O homem que dá o grau do carro do Gordinho. Olha o Leonan, falou, tá com raiva de mim? Tá engraçado, rapaz. Alô, Leonan. O Leonan disse logo assim. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Henrique Coutinho. Não pode esquecer. Agora, vai! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Você hein, Thiaguinho do táxi? Você é sua primeira dama. Juntinho com os humildes aí, ó. Fortíssimo Júnior, Loba, Jennifer, o Leonan. Segura! E o nosso amigo Alisson. E olha só, Dinho. Hoje é aniversário do nosso parceiro de trabalho. O homem que faz as gravações dos nossos CDs ao vivo aí, ó. Alô, Thiaguinho, gravações CDs. Parabéns, moleque, Deus te abençoe. Saúde, felicidade. E que 2019 você pare de fumar, desgraçado. Só chope agora. Já tem o Zezinho de Paraense. Não pode esquecer esse desgraçado aí. Olha o Paturi também, Muralinha. Meu parceiro Mamujo lá no Cineirão. Bora, Mamujo. Ih, eu só vou ficar de boa no camarão. Quem sabe canta, vai. Choro em silêncio, choro por ti. Se errou pra quem insistir. Gustavo Lopes, choro em silêncio. O Mário Andrei, o Igor Doido, o Matheus Mesquita, você, a Tainara, a Tati, o Walter, o Alex, o Rafa, o Alaf, o Predo da Conduru, tá do lado esquerdo curtindo o grupo. Bora, coreano, Marajó. Banda 007. E agora? Sentaremos juntos frente ao mar. E de mão dadas vamos caminhar. Olha a Carol Paz. E as mercenárias aqui também. Minha vida eu esperarei. Ao vivo. E nos seus olhos ainda existe amor. Seu olhar me diz que eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Se me dá conta, eu regresso, eu paro e penso. E eu confesso. Espero que o perdão esteja em sua mente. Por isso eu resto. Amigo Japa do Ponte. Eu sou sincero. José Chaves, medo, o 33, o gerente Euler, poxa, o Café Saúde, tá todo mundo aqui, ó. Aí te digo, se for não volta. 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo que você estava morando perto. É, Alan, olha o pancadão aqui, ó. E eu confesso, tá feliz da vida, olha. Eu só queria te ver, ficar com você, pra te dizer, pra te dizer. Iago. Ah, ele a e a sua primeira dama. E nos seus olhos ainda existe amor. E a galera também do Café Sal de Mulheguinho. Um abraço do Gordo e Dinho. Gordo e Dinho Bração. Banda 007. Meu anjo do amor, meu super-herói, quem nunca viveu um amor de ilusão. Se você achar essa canção que me leve a você, te peço, cuide bem de mim e não deixe eu fugir. Desliga o celular. E aí? Se cai na caixa de mensagem, de mensagem. Fico louca, descontrolada. Não me dê razões pra desconfiar. Você diz ser sincero e faz jurar. Mas é muito difícil de me enganar. O quando escuta minha voz, eu religo outra vez. Quem gosta, avisa bem. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Não faz isso comigo, já me machucou. E aí, Leozinho Playboy? Diga alô, diga sim. Não me deixe falando só. Tinho Pressão. Diga por favor, qual motivo? Porque não quer mais o meu amor. Não vivo sem você. Me sinto só sem o seu amor. De novo. Não vivo sem você. Yeah, yeah. Me sinto só sem o seu amor. Manda mais uma! Por onde será que anda você? Eu não sei, eu não sei. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Eu pensei, eu pensei. De vez em quando ainda sonho contigo. Com tudo que a gente fez, com tudo que a gente fez. Meu coração eu sei que corre perigo, e eu faria tudo outra vez. Dinho! E se eu carente, você não sente mais, vou dizer. Fala comigo, me diz qualquer coisa, só por dizer. Só não diga bye bye, não, não, não, não me faça sofrer, yeah, yeah. Só não diga bye bye, não me faça sofrer. Sentir emoção com o gorduginho pressão, a referência em pressão no Pará, o show tá no ar. O nosso amigo Alexandre Tretinho, ele, nosso amigo Ultra Brunidas Marcantes, e também a sua princesa. E aí, Ricardão Lobo Mal? Ele mesmo. Seja bem-vindo, meu irmão. Agora. Penso em ligar pra você. Eu me escondo de todas as formas. E agora? Eu não quero criar esperança. É só aquelas, vai. Direto ao coração. Eu só paro de pensar em você. Joga a mãozinha e canta, dinheiro. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Nosso amigo Wellington da equipe Faz Gostoso. Um abraço pra você, meu irmão. Tirar você da minha vida. Esquecer. Bruno Verdelho. Eu já te encontrei. Desde cedo. Prestigiando o trabalho do Gordudinho. Ele chama por. Pode crer. É seu nome que. O engraçado falou que nem ia ser o fim de semana. Como é que eu posso ser feliz? Como que fica em casa, né, ligação? Você não está aqui.